Nesta tarde nós vamos falar do tema causas anteriores das aflições. Vamos procurar refletir esse tema que é tão importante para a nossa vida, compreender o que a nossa vida presente tem a ver com aquilo que nós já fizemos no passado. E nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as explicações para isso, né? Fazendo essa relação, procurando trazer essa explicação para nós, para entendermos por que certas coisas acontecem conosco nesta vida, qual a ligação que isso tem com o passado. E nesse capítulo, eu tenho alguns itens que eu selecionei para as nossas reflexões da tarde, que busca realmente a gente destacar aquilo que talvez muitas vezes passa desapercebido para nós, quando o tema é causas anteriores das aflições. E nós sabemos que aquilo que a gente vive no presente tem uma ligação com o passado. E esquecemos alguns aspectos quando a gente simplifica a coisa, que a gente coloca só dessa forma, de que nós pagamos dívidas do passado. Essa é até uma forma simplificada demais de falar sobre a lei de causa e efeito. Porque na verdade não é um simples pagamento de dívidas do passado que a gente vivencia. É um processo que podemos dizer que é muito mais profundo, porque no fundo nós estamos sendo o quê? Reeducados, na verdade. Tem gente que tem uma conotação, uma ideia de que nós somos punidos pelos erros que nós fizemos. Quando na realidade não é punição pura e simplesmente. É oportunidade de reaprender, de se instruir, para daí modificar a si mesmo. E a gente poder continuar evoluindo. Então quando a gente simplifica demais uma ideia, muitas vezes ela até perde a força para a gente. Ela até passa a não ter muito significado. Passa a não ter muito significado mais. Mas dessas ideias, então, que nós vamos comentar nessa tarde, nós vamos lembrar alguns princípios que são muito importantes. O primeiro é aquele que diz que todo efeito tem uma causa. Tudo aquilo que se passa tem alguma coisa que provocou aquilo, que fez aquilo desencadear. Isso serve para qualquer coisa na vida. Muitas vezes a gente ouve falar de tantas situações corriqueiras, diárias, elas têm causas na vida presente mesmo. Situações que nós criamos e em algum momento aquilo retorna para nós. E esse princípio de todo efeito tem uma causa correspondente, ele também se aplica às questões da natureza. Tudo que acontece na natureza é porque tem uma causa para acontecer. E isso se passa também na nossa vida. Os acontecimentos da nossa vida também refletem causas que os desencadearam. E muitas vezes a gente pensa que as causas ou os efeitos que vão acontecendo na nossa vida, as causas são sempre negativas e por isso que só temos efeitos negativos. E a gente acaba às vezes esquecendo que também colhemos ao longo da vida muitas coisas positivas, muitas experiências benéficas. Mas não é o benéfico, não é o positivo do ponto de vista simplesmente terreno. Muitas coisas que a gente vivencia, que a gente considera que não são boas, na verdade elas são lições, são aprendizados que a gente adquire. Então elas são boas, mas elas são boas para a nossa condição espiritual e a gente não percebe. E aí a gente passa a pensar que na vida a gente só colhe dores e sofrimentos, e não é bem assim. Se a gente passa a ter um outro olhar, uma outra forma de perceber a vida, nós passamos a entendê-la de uma maneira diferente, nós passamos a senti-la de uma maneira diferente, e aí a gente começa a perceber que a dificuldade muitas vezes é apenas lição, que o problema é muitas vezes oportunidade. E a gente observa que existem exemplos de inúmeras pessoas que transformaram as suas dificuldades num momento de crescimento. Elas aproveitaram uma situação muitas vezes difícil, e elas tiveram que buscar outras alternativas para a solução dos seus problemas. E ao buscar essas alternativas, elas colheram resultados muito melhores. É a história, por exemplo, de muitos que às vezes por um desemprego são obrigados a mudar de cidade procurando um outro emprego. E lá a pessoa encontra uma vida até melhor. Então a gente precisa aprender a ver que as situações difíceis, elas são muitas vezes oportunidades que nós temos até de renovar a nossa vida, de mudar concepções que nós temos, forma de encarar a vida, a forma de se relacionar com as outras pessoas. Se a gente deixa de ver os problemas, então, como apenas sofrimento, como apenas castigo, e passa a ver como oportunidade de crescimento espiritual, o que, que a gente percebe? Que nós colhemos no mundo experiências positivas e que nos fazem avançar e crescer. E ao lado dessas experiências que a gente dá novo significado, a gente também experimenta situações boas. O afeto que a gente tem de alguém, o companheirismo, a amizade, as oportunidades que a vida nos abre de crescimento, de aprendizado, de sustento, de realização, também estão dentro das coisas boas. Então a gente precisa entender que as coisas sempre têm causas, mas não é só coisa ruim que tem uma causa. As coisas boas também terão sempre causas nascidas das nossas decisões positivas, das nossas decisões boas. Por isso que nós devemos trabalhar sempre por acertar, estar sempre buscando na vida o equilíbrio, sempre na vida a sabedoria, refletindo nas nossas ações, refletindo nos problemas que nós vivemos e sempre deixando de lado o nosso orgulho, a nossa pretensão, o nosso sentimento de superioridade e sempre buscar um entendimento harmonioso com as pessoas, fraterno, que passa muitas vezes por a gente se autoavaliar, por a gente se conhecer, por a gente se julgar também e verificar que nós temos necessidades de melhoria. Fazendo isso, o que a gente percebe? A vida, ela ganha uma estabilidade, um equilíbrio muito bom. Então a gente percebe que no presente a gente constata que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente produz na nossa vida, reflete também positivamente. Então não ficar pensando que a gente só está na vida experimentando oportunidade de resgatar passado. Nós também estamos construindo o presente e o futuro ao mesmo tempo, gerando as ações de equilíbrio hoje, as ações de paz, de harmonia. Nós estamos hoje construindo esse bem-estar do amanhã que nós vamos experimentar. Então é importante a gente entender isso. Se nós nunca escapamos das nossas faltas, porque a sabedoria divina nos localiza no tempo, no espaço, a qualquer momento, quando é o momento de repararmos erros, ela também nos encontra para nos recompensar. Por isso que nenhum bem, nenhuma ação voltada para o bem do próximo se perde na nossa vida. Tem pessoas que às vezes lamentam terem se dedicado por um longo tempo, para o bem e não terem colhido frutos visíveis. É que muitas vezes esses frutos eles não podem amadurecer imediatamente. Existem coisas que levam algum tempo elas até produzirem. E a mesma coisa é a nossa insistência no bem. Às vezes a gente não deu tempo ainda para que as coisas aconteçam, elas se encaminhem e possam nos mostrar os resultados positivos que nós podemos escolher. Então acreditar sempre que nada do que nós fizermos no bem fica perdido. Nada. Nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhum pensamento ficará perdido. Tudo será, em algum momento, aproveitado em nosso favor. E a gente não pensar que nós só somos cobrados pelas nossas faltas. Os nossos acertos, eles também contam em muito. É que talvez a gente ainda não tenha tantos acertos assim. Talvez a gente ainda não haja tanto motivados pelo amor, pelo espírito verdadeiro da caridade, e por isso a gente não obteve ainda os resultados que nós queríamos. Por outro lado, talvez nós já tenhamos recebido tudo que é decorrente do nosso bem, do nosso esforço, mas a gente não valoriza o que nos é dado. Porque a gente tem uma tendência de achar que Deus nos recompensará materialmente pelo bem. Quando na verdade, num mundo como o nosso, paz na consciência, respeito da comunidade, aceitação, o amor das pessoas já significa uma grande conquista, uma grande oportunidade para a nossa vida. E muitas vezes a gente não dá esse valor devido. Por isso que então, devemos estar sempre refletindo que os bens verdadeiros, aquilo que realmente é importante que nós carregamos, sempre estará conosco, mas temos que desencadear o bem para isso. Temos que mover o bem em nosso favor. Porque o mecanismo da lei divina, ele é certo. Se nós recebemos aquilo que nós criamos de dor e sofrimento para o próximo, a harmonia e a paz que nós semeamos também retornará a nós um dia. Então, isso é um mecanismo inevitável que nós sempre temos que estar observando. E lembrando que nós nunca passa desapercebido nada. Nem as ações negativas, daquilo que seria inferior, nem as ações positivas, daquilo que é de natureza superior. Nada passa desapercebido na lei divina, nada se deixa buscar, nada se deixa perder no tempo. Algo importante também que nós precisamos lembrar quando a matéria é essa análise do sofrimento, essa análise das dificuldades, é que muitas vezes as dificuldades que a gente experimenta na vida, elas não são apenas uma punição pelo erro que nós fizemos no passado. Elas não são apenas consequências do que nós fizemos, elas não são apenas experiências que a gente tem que passar para melhorar. Muitas vezes são oportunidades que nós pedimos, são experiências que a gente vivencia e que nós passamos por elas porque pedimos essas provas. São as lutas, as dificuldades, os impedimentos. Porque como espíritos, antes de renascer, a gente pode, em alguns momentos, ter a lucidez e se autoavaliar. E se considerar necessitado de melhoria em algum aspecto da vida. Então nós pedimos uma oportunidade de melhorar aquilo que nós já somos capazes de identificar como imperfeito em nós. E aí nós pedimos uma vida que seja proporcional a essa situação, uma vida que possa nos oferecer a oportunidade para corrigir esse defeito que nós temos como espírito. E nós recebemos essa oportunidade. Muitas vezes nos é difícil pensar e escolher aqui, ou melhor dizendo, decidir aqui na vida, o que é resultado dos nossos desequilíbrios do passado, ou o que é aquilo que nós pedimos para passar. Talvez não importe muito a gente fazer essa distinção entre aquilo que a gente desencadeou de sofrimento para o outro, que volta como sofrimento para nós, ou a prova que nós pedimos para passar. Independente das duas coisas, são sempre oportunidades de crescimento. Então, se pedimos aprovação, ou se nós a estamos experimentando porque nós desencadeamos esse sofrimento, isso significa o quê? Que nós temos que aproveitar a oportunidade e aprender o que essa lição tem a nos trazer, o que essa experiência tem a nos ensinar. Então, hoje, se a gente vivencia as lutas de uma vida material, a gente precisa descobrir o que eu aprendo nessa experiência. O que uma rotina, muitas vezes desgastante, lidar com pessoas exigentes, o que isso está me ensinando sobre a minha natureza? Tem pessoas que se revoltam profundamente quando lidam com outras mais difíceis do seu ambiente de trabalho, e elas percebem, às vezes, que existe aquele clima, aquela situação de conflito, parece que permanente. E muitas vezes a gente esquece o quê? Que talvez nós também sejamos pessoas problemáticas para os outros. Nós também desencadeamos dificuldades. E é por falta de perceber essas dificuldades que a gente mantém esse clima de animosidade, de conflito, e que é nocivo e é prejudicial para a nossa vida. Tem pessoas que às vezes encaram esses problemas como sendo então a sua grande prova. Acham que o seu chefe é o seu inimigo do passado, que aquele colega é um inimigo do passado. Isso não é bem assim. A gente pode encontrar pessoas que já convivemos em outras vidas nos diversos meios que a gente faz parte. No trabalho, dentro da casa espírita, numa comunidade que a gente participe de alguma atividade. Mas, muitas vezes, não é com aquela pessoa diretamente que nós temos algum compromisso. Muitas vezes, nós temos o compromisso de lidar com alguém difícil. Porque nós também precisamos desenvolver certas qualidades de compreensão, de entendimento, de caridade. Ou às vezes, até nós aprendemos a nos impor com sabedoria, para que o outro passe a nos respeitar também. Não porque a gente reage com violência, não porque a gente também fere e revida, mas porque nós passamos a ter uma postura séria, uma postura comprometida com a ética, com o respeito ao próximo, com o respeito ao dever que deve ser cumprido, e com o tempo nós acabamos conquistando o respeito dessas pessoas. Se não conquistamos essas pessoas, passamos a conquistar de outras. E aí nós criamos uma situação favorável a nós mesmos. Por isso que nós não devemos encarar, então, no dia a dia, nas relações que nós temos, achar que todo mundo é inimigo do passado, que todos são inimigos de vidas passadas. Na verdade, são criaturas necessitadas de aprendizado como nós. São como colegas de classe que estão aprendendo e muitas vezes eles não estão sensibilizados ainda para o sentido real da vida, não possuem objetivos espirituais na sua vida, vivem uma vida puramente material. Mas nós que buscamos o entendimento espiritual da vida, nós precisamos buscar a cada experiência, a cada situação vivida, a lição que ela tem a nos oferecer. Então, a gente muitas vezes vai lidar com pessoas difíceis e não quer dizer que eles são nossos adversários do passado. Apenas é que precisamos lidar com esse tipo de pessoa para desenvolver certas qualidades em nós, né? Para desenvolvermos certos aspectos da nossa personalidade. Então, a gente não ter essa tendência a estar classificando todas as pessoas difíceis na vida como adversários do passado. Porque nem sempre é assim. Embora possamos encontrá-los inúmeras vezes, na maioria das vezes são irmãos desorientados, que ainda não encontraram o caminho do equilíbrio, o caminho do acerto. Se nós devotarmos a eles o melhor da nossa essência, do nosso ser, nós vamos ter condições, muitas vezes, de conquistá-los, ganhar o respeito deles. E nós conseguimos, então, aprender a lição e nós nos desvencilhamos do problema. Porque nós só nos libertamos das provas de determinada natureza quando a gente aprende o que elas têm a nos ensinar. Se a gente não aprende, a gente vive num ciclo repetitivo de experiências infelizes. E é por isso que existem pessoas que às vezes não experimentam na sua vida, em nenhum momento, segurança, paz, estabilidade. Porque a tendência natural para todos que encarnam é, à medida que vão vivendo, a tendência natural da vida é ser essa. À medida que vão vivendo, à medida que vão aprendendo, à medida que vão evoluindo, todos deveriam experimentar na sua vida mais segurança, mais força, mais convicção, mais certeza, mais tranquilidade. Pessoas que não experimentam isso é porque não estão vencendo os seus desafios. São pessoas que necessitam de auxílio, necessitam buscar o amparo para a superação aí dos seus conflitos, das suas dificuldades. E isso serve de uma boa medida para nós irmos verificando ao longo da vida o que temos aproveitado das nossas experiências. O que a gente vivencia, o que a gente experimenta, é algo que tem nos feito crescer. Nós temos aprendido algo com as experiências que nós temos. Porque se a gente está sempre repetindo aquele padrão de revolta, de inconformação, de indignação, que a gente nunca está feliz com o que tem até então, a gente nunca percebe nada agradável na vida, significa que nós não estamos aproveitando as oportunidades. Elas estão passando por nós e nós não estamos percebendo o que elas têm a nos oferecer. E isso é uma coisa que nós podemos estar sempre refletindo. Até então, o que eu tenho feito da minha existência terrena, da minha oportunidade de reencarnação, é crescimento? Eu aprendi algo já nesses anos todos, na minha evolução? Eu aprendi já algo na minha evolução? Eu sou uma criatura mais segura, mais confiante? Eu desenvolvi alguma habilidade? Eu superei algum medo? Eu consegui transpor desafios na minha vida sem criar dor e sofrimento para os outros? Isso é uma medida para a gente verificar o quanto a gente aproveita da existência. Se a gente percebe que nós estamos desenvolvendo alguma característica positiva para a nossa vida em sociedade, que beneficia o próximo, que beneficia a nossa família, se nós desenvolvemos características favoráveis para a nossa convivência com os outros, passamos a ser mais compreensivos, tolerantes, passamos a ser mais cooperadores na nossa atividade profissional. Se a gente percebe que nós estamos amadurecendo e nos tornando uma pessoa melhor para a vivência com o próximo, é sinal de progresso. É sinal que nós estamos aprendendo alguma coisa e estamos crescendo. Agora, se nós somos a pessoa que a vida inteira está conflituosa, tumultuosa, por onde passa, está sempre com muito sofrimento em todas as experiências, é porque nós ainda não estamos desenvolvendo o potencial que nós temos a desenvolver. É porque ainda temos que aprender muito e talvez mudar a forma de encarar as dificuldades seja a forma favorável de produzir essa mudança. Muitas pessoas passam a vida inteira só reclamando das oportunidades que elas têm. passam apenas lamentando os impedimentos e não percebem aquilo que a experiência poderia dar a ela, que é aquilo que ela deveria estar buscando, estar melhorando. Há pessoas que sonham com coisas que às vezes estão muito distantes, não aproveitam para realizar no tempo presente aquilo que seria o melhor, que seria o seu crescimento interior. Por isso que nós devemos buscá-lo primeiro, devemos estar sempre propensos a essa tendência de nos aprimorarmos interiormente, de aprimorar a nossa sensibilidade, de melhorar as nossas relações com o próximo, porque é tudo isso que vai nos dando a condição de superação, que vai nos dando êxito na vida. Nós temos que levar em conta também que existem situações dolorosas na vida que vão surgir independente de quanto bem nós tenhamos feito. E tem pessoas que às vezes caem nessa lamentação. Às vezes elas passam por provas muito difíceis, num momento de grande dor, de grande sofrimento, e elas pensam, não adiantou aquilo tudo que eu fiz até então. A minha tendência ao bem, o meu esforço, passou totalmente desapercebido. E é onde cai ali o espírito, muitas vezes, uma superficialidade na análise da vida dele. Ele esquece que aquela prova, aquela dificuldade que ele está vivenciando, poderia ser muito difícil, muito pior, se ele já não tivesse, há algum tempo antes, se dedicado ao bem, tivesse realizado algo que lhe trouxesse mérito. Muitas vezes, quando nós atravessamos uma prova muito difícil, nós já tivemos tanto amparo, tanto auxílio, tanta proteção, que se não tivéssemos tido, nós não suportaríamos aquela dor, não atravessaríamos aquele momento na vida. Então, não achar que passarmos por uma prova muito difícil é porque não tivemos êxito nenhum na vida até então. Talvez já tivemos muito, e por isso que suportamos aquela dor, por isso que suportamos aquela dificuldade, aquele sofrimento. E quando a gente pensa nessas provas, nessas grandes lutas que nós enfrentamos na vida, e que a gente ouve também dizerem de outras pessoas que passam por elas, nós às vezes pensamos, refletimos, né, que será muito difícil para nós quando essas provas chegarem. Nós muitas vezes pensamos que quando chegar a nossa vez de sofrer, de passar por uma dor maior, nós não suportaremos, nós não conseguiremos. E há pessoas que temem muito essas provas, né? Essas últimas notícias de tantas situações difíceis que pessoas atravessaram, acidentes, desastres, coisas que marcam profundamente a impressão das pessoas, levam algumas pessoas a temerem, né? E quando chegar a minha vez de sofrer algo maior, é onde nós devemos lembrar de uma recomendação de Jesus sobre a nossa preocupação com o dia da manhã. Jesus, quando recomendou aos discípulos que não ficassem tão preocupados com as provisões que eles teriam para os dias seguintes, Jesus fala para eles assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É algo que a gente não pode esquecer. As nossas provas mais difíceis, as dificuldades maiores, elas trarão junto as soluções, os meios de superação dessas dores. Então nós não vamos, quando chegar uma prova muito difícil, estar desamparados, estar desassistidos, abandonados no mundo. Nós teremos o amparo, teremos a assistência espiritual necessária para alcançar a nossa superação naquele momento. E Jesus concluiu esse ensinamento dizendo que basta cada dia o seu mal. Então não nos preocuparmos muito com o sofrimento futuro, mas termos a certeza de que quando tivermos que passar pela grande prova, pelo grande sofrimento, pela expiação, nós teremos assistência correspondente a ela e teremos forças para superar. Mas temos que cuidar do mal do dia, do problema do presente. Porque às vezes as pessoas se preocupam demais com o futuro e não estão realizando nada no presente. Não estão produzindo no presente obras do bem, que são elas que representam para nós o alívio no futuro, que representam para nós o amparo que nós vamos receber, porque elas geram para nós méritos. Então, se a gente quiser ter um futuro feliz, um futuro harmonioso, nós temos que trabalhar por ele hoje. Temos que, hoje, semear a paz, a esperança, a harmonia, a concórdia, a amizade, a fraternidade, a caridade, por onde nós passarmos. E isso é o que vai nos dar a força no futuro para enfrentar as nossas provas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a luz desse entendimento, que a gente possa entender cada vez mais o seu Evangelho e trabalhar pelo nosso progresso. Obrigado, gente.